happen soon. Essa galera bota na pressão. Aqui a gente endoida, aqui a gente pira. E junto com a família é só alegria. Do rancho o Agabi, galera do lanche do Jurunas é assim. O que tiver na mesa a gente bebe, cachaça gelada e esse tal de black. Galera do lanche, aqui a gente doi, doi, doi, aqui a gente pi, pi, pi. Galera do lanche, galera do lanche, aqui a gente doi, doi, doi. E a gente pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic. Valdo Squash Madeirito! Bota na pressão!